8:13 aqui na cidade de Foz do Iguaçu e nesta sexta-feira temos mais uma edição do Café com a CBN aqui na Rádio Que Toca Notícia, uma edição especial, já que vamos falar de vários assuntos de logística aqui na região fronteiriça. E quem está na mesa conosco aqui na sede da CBN Foz é o secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, José Richa Filho. Bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Lucas e companheiros aqui que nos acompanham. Obrigado pela oportunidade. Um bom dia. Esse é até um formato diferenciado, um café, um bate-papo no café. Até parabenizo ao idealizador aqui, que é muito, muito interessante. Fica à vontade, de uma maneira informal, pode conversar aqui, bater um papo. E também quem participará dessa conversa conosco, quem está aqui, é o Hélio Eduardo Lucas, comentarista político da CBN. Bom dia, Lucas. Bom dia, Guilherme. Bom dia ao nosso secretário, que nos honra aqui com a sua visita, né? Pepe Richa, podemos chamá-lo assim, Pepe? Por favor, fique à vontade. Que cuida da infraestrutura e logística do governo do Estado. Conosco aqui também à mesa o diretor-geral do DER, Departamento de Estado de Rodagem, e o Farrá, que é de carreira, um dos superintendentes. Existem 5 superintendentes, e temos também o prazer de estar aqui conosco o doutor Túlio Bandeira, que é um dos diretores dessa rádio. Vamos agora saber do nosso ilustre convidado o que ele tem de novidade para nos dizer nessa área de infraestrutura e logística. Secretário, uma das questões primordiais hoje desse nosso Brasilzão varonil, podemos dizer que são as questões ligadas à infraestrutura. Nós temos dificuldade de escoar o que se produz, não é verdade? E isso se aplica para cada estado. Como é que está a questão da infraestrutura? Como o senhor encontrou assim que tomou posse aqui no estado do Paraná? Veja, Lucas e ouvintes da CBN, com muitas dificuldades, né? É um tema que o que me deixa feliz hoje, nós somos da área, é que é um tema que hoje está na pauta nacional, né? Se discute, mas ainda muito pouco se faz, né? A infraestrutura, recentemente, lamentavelmente eu diria, né? Nós vimos um contrato com a China, né? Ser rescindido, mais de R$1 bilhão o país perdeu, por conta, no passando a imagem de um país que produz, né? Um país que vende, mas um país que não entrega. Infelizmente, estamos passando uma imagem muito ruim do país hoje lá fora. Nós aqui no Paraná temos feito o dever de casa, né, especificamente aqui, já que iniciei por esse tema, no Porto. Né, no Porto nós já fizemos o reparelhamento, nós já fizemos, nesse ano ainda, já sabendo da Operação Safra, que seria uma operação recorde, nós nos preparamos para isso. Não é por acaso que não tem fila hoje a Porto do Paranaguá, e se observa os outros portos no Brasil, todos com fila de caminhões, né? Agora, tratamos também da questão da fila dos navios, né? Já tivemos aí mais de, em torno de 100 navios, hoje a média de 80 navios na fila. E por que isso, né? Porque não há investimento nos portos do Brasil. E nós só há uma forma, é criar novos pias, novos atracadores. Nós fizemos o dever de casa, fizemos o planejamento chamado PDZPO. Para aqueles que, para o leigo, o PDZPO, fazendo uma comparação, é como um plano diretor de uma cidade. Então nós fizemos isso no Porto, que é o Plano de Desenvolvimento, Zoneamento e Ocupação do Porto Organizado. Identificamos 20 áreas novas para novos investimentos, para evoluir o Porto, para aumentá-lo, a sua capacidade. Infelizmente, veio a medida provisória do governo federal, a 595, a conhecida medida provisória dos portos, né, que nós entendemos que no seu todo é uma medida interessante, que causa uma abertura maior para a iniciativa privada, porém, quando concentra as ações do governo federal, prejudica aqueles portos que estão fazendo, que fizeram, eu diria, a tarefa de casa. É o nosso caso. Nós estamos frequentemente em Brasília discutindo para sensibilizar a presidente, o ministro, de repente criar uma cláusula, algum mecanismo dentro da MP, da medida provisória, que permita aqueles portos que estão trabalhando, que mostram o serviço, que eles possam executar. Afinal de contas, nós já temos hoje toda a coordenação, o Paraná deu uma guinada, hoje não fazemos nada relativo ao porto, sem prestar contas à ANTAC, que é a agência reguladora, que define todas as normas ao porto, sem prestar contas à Secretaria dos Portos, ao Ministério dos Portos. Enfim, hoje o Paraná faz já, né, prestando contas, porque é uma delegação, né? Nós sabemos disso, o porto ele é nacional, né? Nós temos esse compromisso. O governo anterior não tinha essa preocupação. Portanto, no passado a imagem era muito ruim do Estado do Paraná. Então é compreensível até que o governo federal lá atrás, né, tivesse essa preocupação. Hoje já não justifica mais. Nós já vivemos um momento, 2 anos atrás, de que um fantasma que perseguiu o Paraná, que o porto seria tomado, né? O porto iria para o governo federal. Superamos essa fase, mas infelizmente ainda discutimos para poder fazer investimentos no porto. Estamos conversando aqui na CBN com o secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Pepe Richa, também. Ele está aqui em Foz do Iguaçu, acompanhado pelo Nelson Leal, que é o diretor-geral do Departamento de Estradas e Rodagem. O Nelson Fará, superintendente regional aqui

quase 14 quilômetros, já foram 7. Estamos entregando mais 3 agora. É fato que a chuva atrapalhou um pouquinho, por isso prejudicou um pouquinho, mas estamos dentro do cronograma. O cronograma que lançamos a obra é de 1 ano e meio e estamos rigorosamente dentro do cronograma, que nós pretendíamos antecipar essa obra, não foi possível por conta da chuva. Estamos conversando aqui na CBN com o secretário de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, José Richa Filho, Pepe Richa. Temos que ir na sequência ao repórter CBN em rede nacional, mas essa conversa, esse café da manhã continua aqui nas ondas da CBN Foz. Inclusive, você que está na nossa sintonia, a partir das 9 horas da manhã, nós voltamos em definitivo com todas as informações aqui de Foz do Iguaçu, da Tríplice Fronteira do Estado do Paraná e também com a presença do secretário de Assuntos Estratégicos, Edson Casagrande, aqui nas ondas da CBN Foz. Vamos falar de vários assuntos, entre eles, por exemplo, a questão do Hospital Municipal aqui de Foz do Iguaçu. Pepe Richa, muito obrigado pela participação aqui nas ondas da CBN. Obrigado, viu, Guilherme. É sempre uma boa oportunidade. A mídia, né, a rádio principalmente, cumpre um papel muito importante. Né? O governador sempre nos pede para estar atentos a isso. A crítica construtiva, ela é sempre bem-vinda. O que nós não podemos admitir, e algumas coisas até falamos um pouquinho sobre isso hoje, é aquela crítica pela crítica, analisando apenas a questão política, né? Querendo politizar um tema que é eminentemente técnico, nós por isso não avançamos muito. Mas agradeço por essa oportunidade, é sempre um prazer. Muito obrigado. Eduardo Lucas, daqui a pouquinho, mais repercussões dessa conversa? Sim, teremos aí um prosseguimento. É interessante enfatizar que Foz do Iguaçu hoje está tendo a honra de receber o governo, nós somos o governo do Estado do Paraná, né? O governador está aqui com seus vários secretários, isso nos deixa muito felizes. Agradecemos a todas as suas presenças e daqui a pouco segue a programação normal da CBN. Vamos ao repórter CBN em rede nacional. Daqui a pouquinho, todos esses detalhes também no nosso site cbnfoz.com.br.